cheiro do uísque, o cigarro no maço, 10 reais na carteira e o cartão bloqueado. Tô jogado no canto, tô sofrendo dobrado e o som tá tocando. Um modão judiado, consciência pesando, bateu o desespero na gola da camisa, tá a marca do beijo. O garçom me falando, diz que nada é perfeito, se ela ainda te ama, eles ainda tem jeito. Eu já liguei, mas ela não quis atender. Pra piorar, porteiro veio me dizer que eu não posso subir, mandou me proibir, que é pra eu pagar o táxi e sumir daqui. Eu já liguei, mas ela não quis atender. Pra piorar, porteiro veio me dizer que eu não posso subir, mandou me proibir, que é pra eu pagar o táxi e sumir daqui. Pesando, bateu o desespero na gola da camisa, tá a marca do beijo. O garçom me falando, diz que nada é perfeito, se ela ainda te ama, vocês ainda tem jeito. Eu já liguei, mas ela não quis atender. Pra piorar, porteiro veio me dizer que eu não posso subir, mandou me proibir, que é pra eu pagar. Que é pra eu pagar o táxi e sumir daqui.